tem essa experiência. E por que eu falo isso, professor? Vocês vão falar isso, desculpa muito. Eu não sou deputado, sou deputado. Mas eu sou catador. Eu fui no obreiro. E me lembro muito bem que eu moro em São Bernardo, tinha empenhador de chão, Nova Leira e do Vila Esperança. E quando forma um chão, vem a comunidade que começa a morar com o chão. Aí vem o cara que gosta de ver ele e monta um depósito de ferro velho. Então as pessoas, gente, vai lá, cata um carrinho de papelão, vai no ferro velho, vende, né? Pra poder ir lá pra comprar pão leite, alguém vai tomar cachaça, faz parte da vida nossa, né? E vai assim, a vida dele é assim o dia inteiro. Então, o Movimento Nacional de Catadores, para organizar a cooperativa de catadores, é uma coisa muito difícil. Porque o catador está acostumado a ir individual, na rua, a encher a carrocinha dele e lá no depósito de ferro velho entregar. Quando você vem de trás, pega e ele vai comprar alguma coisa. E quando você vai organizar uma cooperativa de catador, e vai falar para o companheiro que está catando, uma companheira, ele vai parar de pegar o ambiente de vai passar para ter retirado uma vez no mês, ou no máximo duas vezes, é difícil quebrar essa cultura dele. É difícil ele desistir dessa cultura para entrar num outro processo. Então eu conheço bem esse negócio, diferente daquilo que é o certo ou o segundo que está falando. Aqui eu conheço na prática. Não é sentado no gabinete para essa escola. Eu conheço porque eu vivi isso. Eu conheço porque eu matei lixo rico. Lixo rico era o lixo industrial da Volkswagen. Era cobre, metal, alumínio, manganês, papelão de primeira qualidade, bronze, né, tudo material que você vê com um valor agregado maior. Agora, fazer esse processo produtivo que as nossas cooperativas fazem, que é o resto da crise que nós estamos passando, é um trabalho muito difícil, pois cada vez que eu estou passando na rua, eu vejo um companheiro com a carrocinha, né, com o chão na carroça, o material reciclado, esse dia o pai vai deixar, o seu Bernardo vai deixar, o povo atrás de 12 anos, mas enquanto quando a pessoa, eu não sei o que eu respeito a quem compra o legado para onde ele faz isso, para poder todos os tempos. No caso desses dois lixões do seu Bernardo, quando acabou o lixão, acabou o lixão, com 1970, quando acabou a final da década de 80, as famílias que moravam ali no entorno, só sabia extrair a renda, o sustento dele, a base do sustento era extrair de lixo, teve que ter apoio psicológico, teve que ter apoio de famílias. E infelizmente, Maurício, os nossos governantes, infelizmente, quando volta lá para uma cidade dessa, eles só anunciam o final. Mas esquece que ali tem famílias que vivem naquilo. Então, o que vai acabar com o chão, se algum prefeito for acabar, ele antes de acabar, ele tem que fazer um processo de transição, treinar aquelas pessoas, preparar aquelas pessoas para uma nova atividade econômica. Então, a economia solidária tem esse papel fundamental também de ajudar a debater esse sistema na sociedade civil organizada. Eu fui num bairro de Capelinha, que me levou no meio agora. Capelinha, né? Cotia. O bairro, 500 pessoas mais ou menos, né, companheiro? Que vivia do lixão. Eu fui lá visitar, a reivindicação do pessoal, acabou com a economia do bairro, e quem sustentava toda a economia do bairro, os catadores que a gente falou hoje, que fazia do nosso catador. Olha só o absurdo! A reivindicação era que o lixão tivesse que retornar para que eles pudessem retomar a sociedade econômica. Por isso que o prefeito não teve cuidado de fazer o processo de transição e preparar as pessoas que vivem aqui para poder fazer. Para poder um novo mercado de trabalho, que para ele é um mercado de trabalho. Então, ele me dá uma desculpa para fazer esse documento e precisava desse documento. Bom, vou combinar que agora, ainda não se trata de sair. Eu não sei um pouquinho aqui, mas eu vou pedir para o prefeito e os dois deputados, não tem que regimentar os 5 minutos, não é possível. Pedro, para o prefeito maior, o senhor, ele depois eu vi as entidades. Pode ser assim? Podemos combinar assim? Então tá bom. Então quem não quer? Luiz Fernando, Zico. Por favor. Deputado e executado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a pessoa de professor e não vejo. Quero dizer para vocês da importância da sua iniciativa de criar esse frente parlamentar. Frente parlamentar, aqui eu já participei de muitas. Elas podem ter noção mesmo.